Rio Sul Rádio 2. Músicas brasileiras de verdade. Antes de ser feliz, pulou do bote sem saber nadar. Bateu a falta antes do juiz apitar. Era certeza, agora se é o que tem pro jantar. Já cansou de correr e não consegue chegar. Vai voar pra longe e descobrir que longe não tem como ficar. E que quando ela... The girl from Ipanema goes walking, and when she passes, it's one, she passes, goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool, and she's so gently, and when she passes, it's one, she passes, goes ah. Oh, but I watch her so sadly. Levanta daí, bota o tênis no pé, enfrenta essa coisa que vem, mas não ajuda em nada. Levanta daí, olha o mundo de pé, não esquece que o tempo é o vento que quer te levar pra longe daqui. Não tô querendo te convencer que nada mudou, só tô dizendo que a chuva passou e que o dia tá pedindo mais amor, próprio perdão, mesmo que seja de pouca duração, amor, próprio perdão. Enfrenta essa coisa que vem, mas não ajuda em nada. Levanta daí, olha o mundo de pé. Não esquece que o tempo é o vento que quer te levar pra longe daqui. Não tô querendo te convencer que nada mudou. Dizendo que a chuva passou. Rio Sul Rádio. Casa, precisa descolar um ganha-pão. Filha de família, se não casa, papai, mamãe não deu nenhum tostão. Família E, família A, família. Família E, família A, família. Família, família. Doente, procuro uma farmácia de plantão. O choro do neném é estridente, assim não dá pra ver televisão. Família E, família A, família. Família E, família A, família. Família, família. Cachorro, gato, galinha, família, família. Vive junto todo dia, nunca perde essa mania. A mãe morre de medo de barata, o pai vive com medo de ladrão. Jogar inseticida pela casa, botar um cadeado no portão. Família E, família A, Sul Rádio. Eu, você em lugar, dizendo aonde você for eu vou. E quando eu perguntei, ouvi você dizer que era tudo o que você sempre quis. Mesmo triste, eu tava feliz e acabei acreditando em ilusões. Eu nem pensava em ter que esquecer você, e agora vem você dizer amor. Você, e só assim pude entender que o grande mal que eu fiz foi a mim mesmo. Tem você dizer amor, eu não pude evitar, e eu te dizer. Nós dois, sabia brasileiras de verdade. A boca vem a queixa debochando no compasso. O escândalo dançante, meio samba, meio funk. Vem dançante no açúcar da presença feminina. Carioca, suburbana, carioca, zona sul. É, zona sul. Corpo e alma, assim sublime, resistir inspiração. De cidade, maravilha, cortesã sintetizada pelas ondas de um corpo feminino que é prestígio de calibre sensual. Olha o jeitinho dela falar. Olha o jeitinho dela dançar. Olha o jeitinho dela olhar. Olha o jeitinho dela andar. Olha o jeitinho dela paquerar. Olha o jeitinho dela. Pagodinho churrascante, na noturna suburbana tem garota sangue bom, no charme do swing, do desejo inevitável, que é convite irrecusável, que é o açúcar da presença feminina carioca. Quente paraíso, espírito excitado pela festa dos sentidos animados pelo sol. Quente paraíso, do espírito excitado pela festa dos sentidos animados pelo mar. Quente paraíso, do espírito excitado pela festa dos sentidos animados pelo sol. Quente paraíso, do espírito excitado pela festa dos sentidos animados. Garota carioca, swing, sangue bom. Garota carioca, swing, sangue bom. Garota carioca, swing, sangue bom. Garota carioca, swing, sangue bom. Daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas.

esquecer um amor errado. Indo embora de casa, cortando o cabelo, escrevendo cartas. Eu sonhei que o tempo bastaria, que nunca mais, quando fosse noite, viria o rosto, o volume dos ombros, o cheiro de pescoço encostado. Acreditei em poder suportar certas misérias deitada sozinha. Sentar junto fazer crer. Mal pude escolher. Água que some, o ar me consome. Um turbilhão de vozes me diz que não, me diz que não. Sul Rádio 2. Músicas brasileiras de verdade. Como relâmpago, silêncio, passe de milagre, você me pintou. Me toma em teu compasso, que só no teu abraço que eu me escondo do mundo. Pele que é pele, não mente, não esconde, não dissimularia. Meu corpo seja palco, vertido e tomado em pela tua poesia. Eu adoraria, eu adoraria saber o percurso da tua boca minha. Eu adoraria, eu adoraria, eu adoraria ver de noite e de dia, ver de noite e de dia, me perder na linha e me encontrar no fundo dos teus olhos. Pele que é pouco e não se aguenta, morre de vontade, dispensa a ladainha. Meu corpo seja palco, vertido e tomado em pela tua poesia. Eu adoraria, eu adoraria, eu adoraria, eu adoraria, verbo imperativo da tua língua minha. Eu adoraria, eu adoraria de dia, e de noite e de dia. Até hoje não sei dizer se está Músicas brasileiras. De verdade. Tem uma seta e quatro letras de amor. Por isso onde quer que eu ande, qualquer pedaço eu faço. Um campo grande, um campo grande erra. Eu não marco boca, eu viro toque, eu viro noida. Eu não marco boca, eu viro toque, eu viro noida. Eu não marco boca, eu viro toque, eu viro noida. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Aqueles que têm uma seta e quatro letras de amor. Por isso onde quer que eu ande, qualquer pedaço eu faço. Um campo grande. Um campo grande, um campo grande, yeah. Um campo grande, erra. Yeah. Eu não marco boca, eu viro toque, eu viro noida. Eu não marco boca, eu viro toque, eu viro noida. Eu não marco boca, eu viro toque, eu viro noida. Eu não marco boca, eu viro toque, eu viro noida. Seta e quatro letras de amor. Por isso onde quer que eu ande, qualquer pedaço eu faço. Um campo grande, um campo grande, um campo grande, yeah. Um campo grande, yeah. Eu não marco boca, eu viro toque, eu viro noida. Eu não marco boca, eu viro toque, eu viro noida. Eu não marco boca, eu viro toque, eu viro noida. Eu não marco. À noite, nunca pensei que fosse ser assim. Eu tô vidrado, apaixonado, totalmente acelerado. Mudou tudo aqui dentro de mim. E nem ligou pra minha pouca idade. Sua maturidade me encantou. Seus amigos duvidaram, quase sempre me tiraram de careta por falar de amor. Quero toda noite dormir junto, sim. Quero toda noite te reencontrar. Quero toda noite o seu beijo, sim. Quero toda noite o teu corpo pra colar no meu. Meu. É. Oh. E aí, beijo? Pois descobrimos tanta afinidade. E revelando coisas em comum. Nossos segredos desvendados no escuro do meu quarto. Não havia mais pudor algum. Eu desenhei as curvas do teu corpo em pensamentos pra guardar você. E abri mão do meu passado, do meu texto decorado. Eu preciso tanto te dizer. Quero toda noite dormir junto, sim.

Sul Rádio. Você me vem com esse seu amor de eletricista. Eu desse trem não conheço nem o maquinista. Eu me pergunto como acordo se eu vou te ver. Eu me pergunto como acordo se eu vou te ver. Tá tudo bem, mas eu não durmo bem. Já tenho dias. E de você não conheço nem a teoria. Eu me pergunto como acordo se eu vou te ver. Eu me pergunto como acordo se eu vou te ver. Como vai a vida de festa e dor, carnaval de rua sem lei, sem senhor, meu senhor? Eu pergunto como acordo se eu vou te ver. Eu me pergunto como acordo se eu vou te ver. Nas dunas ou no mar. Eu me pergunto como acordo se eu vou te ver. Eu me pergunto como acordo se eu vou te ver. Nas dunas ou no mar. Eletricista, eu desse trem não conheço nem o maquinista. Tá tudo bem, mas eu não durmo bem. Já tenho dias. E de você não conheço nem a teoria. Eu me pergunto quando acordo se eu vou te ver. Eu me pergunto quando acordo se eu vou te ver. Eu me pergunto quando acordo se eu vou te ver. Eu me pergunto quando acordo se eu vou te ver. Eu me pergunto quando acordo se eu vou te ver. Tudo bem. Eu me pergunto quando acordo se eu vou te ver. Eu me pergunto quando acordo se eu vou te ver. Rio Sul Rádio. Receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Só mesmo rejeita, bem conhecida receita. Desatinou, desatou, nós vai viver só. Ela desatinou. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Teu jeito todo especial de ser. Fico louco com você. Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer. Só sinto com você. Meu pensamento voa de encontro ao teu. Será que é sonho meu? Cansado de me preocupar, tantas vezes eu dancei, e tantas vezes que eu só fiquei, chorei, chorei. Agora eu quero ir fundo lá na emoção, mexer teu coração. Grama crescer. Vou subir. rádio. Pra viver, a gente cresce.

Sul Rádio 2. Músicas brasileiras. De verdade. Olhei pro mar pra não me perder de vista e vi uma onda solitária correndo sem quebrar, como se fosse ela uma surfista. A onda olhou pra mim, me convidou jogando a sua crista, abrindo os braços como ninguém abre. E eu que não sou Cristo, mas entendo de milagre, fui andando sobre as águas do jeito que só quem conhece sabe. Aloha! Salve Jorge! Salve Gabriel! Aí, mas subiu, hein, Jorge? Subiu! Tô dizendo que tá 15 pés, terral. E olha essa praia, que beleza. Que beleza, que sereia maravilhosa. Acorde no domingo, tome o seu café, pegue a sua prancha, tome a benção, mãe, reze com fé. E vai pro mar, e vai pro mar, solidão. Mais vasto é o meu coração, que não cabe nesse mundo e precisa transbordar. Navegar não é preciso, é preciso surfar. Nada parado, tudo em movimento. O chão é a parede e é o teto ao mesmo tempo. A parede desabando e eu lá dentro. Acelera e acelera o batimento. Tanto bate até que fura água mole, pedra dura. Cada louco tem a sua loucura. Eu viajo por isso, quase sempre sem visto. A sereia me chama, eu não resisto. Sei que cada feiticeira tem a sua maneira de transformar uma laje de pedra em ouro maciço. Parece feitiço. A sereia me chama, eu viajo por isso. Solitário surfista. Solitário surfista. Solitário surfista. Pegue sua prancha. Acorde no domingo, tome o seu café, pega sua prancha. Diz aí. Tome a bênção, mãe, reze com fé. E vai pro mar, e vai pro mar, e vai pro mar, vai. Solitário surfista, solitário surfista. Cheguei na praia, olhei pro mar, entrei no mar. Entrei no mar, olhei pra onda, entrei na onda. Entrei na onda e fiz a onda até a areia. Entrei na onda que corre na minha aldeia. A minha onda não é uma onda qualquer. Da minha onda eu saio de cabeça feita. E na areia uma sereia com pernas de mulher, mais perfeita do que a onda mais perfeita. Adivinhava o meu futuro com seus óculos escuros, me filmando nas esquerdas e direitas. Cheguei na areia, sereia, tô no mar. E só de onda eu me deitei onde ela deita. Tubarão, em pele de cordeiro, um ataque de surpresa. Predador virando presa. Uma sereia com pernas de mulher. Perfeição ou perversão da natureza? Solitário, solitário, surfista. Solitário, surfista. Solitário, surfista. Solitário, surfista. Demorou. Mas tava bom, ficou melhor. Chegou Jorge Benjor. Solitário surfista não tá mais só. Muito obrigado, Mar, por isso tudo. Meu amigo Gabriel, que maravilha. É isso aí, compadre. Rio Sul Rádio. Fala mais. rosto te entrega. Fala mais fino com ela, já não se pode negar. Só não se esquece que eu também te amo. Só não se esquece. Não se endurece que eu também te amo. Não se endurece. Como se faz pra ter o teu carinho, poder ganhar teu colo e ter felicidade? Não quero mais. Ter saudade. Quando você olha pra ela, eu viro areia. Curva seu corpo pra ela, pra mim montanha. Só não se esquece que eu também te amo. Só não se esquece. Não se endurece que eu também te amo. Você disser, deve fazer bem. Nada que você comer deve fazer.